Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é o Matheus Pinheiro e eu serei o seu apresentador. Antes de mais nada, queria compartilhar aqui que é uma honra, né, dividir a bancada com os craques da Taça RW, que conquistaram mais um passo importante ontem, né? É, então, começando aqui pelo nosso goleirão, Matheus, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. O meu destaque para essa noite é a suspensão do Iago, que a contraprova deu positivo e ele está suspenso por 30 dias. Certo, agora vamos ao Guilherme, nosso centroavante. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai pro Barrios, que pediu dispensa da seleção paraguaia para jogar pelo Palmeiras. Certo, agora vamos ao nosso zagueirão Vinícius. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para as duas contratações do Bayern de Munique, que anunciou Hummels e Renato Sanches, do Benfica. E agora é o técnico, o olheiro? O técnico. técnico. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. E meu destaque vai para a preparação do Tricolor Paulista para o primeiro jogo diante do Atlético Mineiro pela Libertadores com o Morumbi lotado. É, e falando no Tricolor, solta o hino do São Paulo aí, Flavião. É, o São Paulo que tem o jogo mais importante da temporada até aqui, né? Compromisso contra o Atlético Mineiro, amanhã no Morumbi, às 9h45, como o Luiz disse, promessa de casa cheia, todos os ingressos vendidos, e queria saber a expectativa de vocês para este confronto. Eu acho que o São Paulo com o Morumbi lotado, né, tem uma aura diferente, São Paulo no Morumbi, em Libertadores, né, principalmente. Eu acho que com o apoio da torcida, com o espírito do elenco, eu acho que o São Paulo sai de campo com uma boa vitória e tentar encaminhar aí pra passar pra semifinal. Luiz falando com brilho nos olhos, tá logo no falando começo contente, do, né, do uma ansiedade, né? Tá falando contente. É um jogo difícil, né? Mas mesmo o Atlético Mineiro tem desfalques, o Dátolo, o Cazares... O Cazares é dúvida por conta de indisciplina. Dátolo é vetado por conta de uma lesão. E o Luan também, né? Luan e Carlos Idem. Jogo difícil, mas o Atlético Mineiro tem um time forte. São Paulo é muito forte no Morumbi, né? São Paulo faz os resultados no Morumbi e... Morumbi lotado, muita pressão pro Atlético Mineiro. É, vai ser difícil pro Atlético conseguir uma vitória ou até mesmo um empate no Morumbi. É, vai ser um jogo difícil pro São Paulo também, mas eu acho que o São Paulo deve sair com a vitória desse jogo. Mas, no jogo de volta em Minas, a história vai ser outra. Eu acho que tudo depende desse jogo de ida. Se o São Paulo... Depende do resultado que o São Paulo fizer. Sim, sim. Né? Depende do resultado que o São Paulo fizer. Se o São Paulo, porventura, não conseguir uma boa vantagem, obviamente que o Atlético sai. Mas boa vantagem, você diz quanto? 4-0 igual o Toluca? Não, acho que uma boa vantagem seria pelo menos 2 gols de diferença. Acho que sem tomar gol, acho que no mínimo 2-0 seria o ideal pro São Paulo. Acho que o principal é não tomar gol em casa, né? É, o principal seria não tomar gol. É, e na minha opinião, esse jogo de amanhã realmente vai ser a decisão, embora tenha da semana que vem, mas se o São Paulo conseguir um placar mais longo, acho que tem tudo pra segurar o resultado em Minas. É, dependendo se sofrer gols é apertado, acho que fica a tendência pro Atlético. É, em relação ao Tricolor aqui, o Wesley ele foi escalado pro jogo, ele que vem sendo uma opção constante do técnico Bauza. É, queria, se vocês acham que ele pode ser uma opção pro time titular, pra segurar ou manter do jeito que tá? Então, tem duas alternativas se o Wesley for jogar. Uma delas é como atuou nas duas últimas partidas contra o Toluca e The Strongest, que ele estava mais recuado e dava mais liberdade para os outros dois volantes, tanto o Hudson quanto o Thiago Mendes, de atacarem. E a outra alternativa é colocar ele na posição da posição de origem do Michel Bastos, ou seja, muito mais avançado do que seria na última alternativa. Mas no Palmeiras ele já jogou assim, na esquerda. E jogava assim no Santos no começo. Jogava. É, mas eu acho que o Balsa vai preferir deixar ele mais recuado. É, eu acho que como o Atlético é um time que ataca muito, eu acho, sim, que ele vai acabar preferindo defender, até porque ele ganhou duas Libertadores se defendendo. Ah, mas eu acredito que no Morumbi ele não vai fazer isso não. Mas eu acho que o São Paulo perde ofensivamente com a falta do Michel Bastos. O Michel Bastos nos últimos jogos vem jogando bem. E o Carlinhos não joga, né, que seria o substituto. O Carlinhos, o Michel Bastos ainda é dúvida, mas o Carlinhos tá vetado. Tá lesionado. Sofreu uma nova lesão. Né? Então aí vai complicar. É o famoso chinelinho, né, o Carlinhos. Se ficar pro Wesley, eu acho que ele vai recuar e vai jogar como foi contra o Toluca e Day Strong. É, a questão é que amanhã o São Paulo precisa do resultado, né? Então não pode... Tem que entrar sabendo que o Atlético é perigoso, ataca bem, mas o Wesley, de repente, deu uma segurada. Até porque eu acho que o Atlético não vá atacar. Eu acho que ele não vai tomar iniciativa, vai esperar. Não, acho que ele não vai recuar como fazem os times estrangeiros, os times mais modestos. Mas eu acho que eles não vão atacar, não vão tomar iniciativa do jogo. Eu acho que eles vão mais aproveitar o contra-ataque quando estiverem com a bola, dar uma priorizada ali na posse de bola. Eu acho que vai ser o contrário. Também. Eu acho que concordo. O Atlético vai atacar sem a bola. Eu acho que ele vai pressionar, mesmo jogando no Morumbi, que é característica do Atlético e do Aguirre de fazer isso. Então eu acho que assim, quando o São Paulo estiver saindo, eu acho que já vai ter gente indo marcar eles lá na frente para tentar recuperar a bola e fazer gol logo ali na frente. Eu não sei. O contra-ataque vai ficar se eles fizerem um gol logo no começo. E o Wesley contra o Toluca, não sei vocês, mas eu achei que ele jogou mal também. Eu achei que ele foi mal. Na verdade, o time inteiro foi mal, né? São Paulo jogou com resultados debaixo do braço, regulamento debaixo do braço, e fez o que tinha que ser feito. Eu acho que contra o The Strongest, ele foi um dos principais responsáveis pela classificação. Ele não parou de correr aquele jogo. E uma curiosidade importante aqui é que o São Paulo é o time que mais recebeu cartões na Libertadores. Aí entra a questão, se é pelo lado psicológico, como teve caso do Caleri na expulsão, também no último jogo contra o Toluca, do Centurion, ou se vocês acham que é realmente o estilo de jogo do Balsa. Eu acho que é muito reflexo desse espírito que a torcida cobra, né, de raça. Eu acho que muitas vezes eles acabam exagerando e cometendo exageros. É, eu acho que é um pouco dos dois, é o fator do psicológico e o fator do Balsa ter esse estilo. Técnico argentino, né, que na Argentina bate mesmo e não tá nem aí, o juiz não marca falta. Só que aqui é diferente, né, e tem um pouco do psicológico, porque querendo ou não, Hudson, Thiago Mendes, Rodrigo Caio, eles são novos e não estão acostumados a jogar isso. Agora, os dois que foram expulsos por bobeira são estrangeiros, né, é o Caleri, que não fez nada e foi expulso, o Centurion, que foi ingênuo e cuspiu no outro jogador. O que prova que é um pouco de falta de psicológico desses jogadores. Pode falar, Matheus. Eu acho que o principal é o psicológico. Tem o estilo de jogo também, mas acho que às vezes falta psicológico para os jogadores. E também tem o negócio que às vezes os juízes acabam punindo mais severamente, né, na Libertadores do que em outros campeonatos, ainda mais clubes brasileiros. É, eu acho também que eles... Não sei se tem alguma coisa ali, mas eu acho que eles pesam muito mais pro lado dos brasileiros que pro lado dos outros times estrangeiros. Aí, falando do lado dessa questão psicológica, o São Paulo vai ganhar um reforço que não vem tão bem em campo, mas tem o sangue e tem o espírito da Libertadores, que é o Lugano, né? Que a gente não sabe se vai entrar de titular, mas... o Lugano não acho que não deve ser titular, né? Michael Rodrigo Caio vem jogando bem. A princípio ele ainda tá se recuperando, inclusive ontem ele iniciou trabalho com bola no campo, e a expectativa é que ele volte na próxima quarta-feira no jogo de volta contra o Atlético. Mas ele entraria no lugar de quem? Eu acho que não, ele estaria, acho que ele estaria à disposição. Ah, sim. Eu acho que ele não jogaria, acho que não jogaria, ficaria não. No banco. Ficaria só no apoio ali, no que ele sabe fazer de melhor, que é a liderança. É, né? E se talvez ali o Atlético estiver pressionando muito, colocar o Lugano pra fechar a casinha, né? Talvez se ficar o São Paulo... Também depende do placar, resultado. Colocar o Lugano. Eu não arriscaria três zagueiros com o Lugano. Mas de repente um 2x0 ali é um... Fecha a casa, né? Porque se toma o gol fica bastante complicado. Talvez principalmente no segundo tempo, né? Naqueles últimos 30 minutos de pressão. E a presença do Lugano também em campo é importante pro São Paulo, que depois o Roger Ceni perdeu a liderança que tinha em campo. É, ele tem um papel fundamental fora de campo. Na motivação, principalmente na motivação dos jogadores. Eu acho que isso tá sendo mostrado, mais evidência, a partir desses bons jogos que o São Paulo está tendo na Libertadores. Eu acho que esse é o principal papel do Lugano. Sim. De ser líder, não de jogar, voltar mas a jogar, porque voltar a ser o que era, ele não vai mais ser. Mas eu acho que todos contavam com isso, né? Ninguém, eu acho que esperava por um ótimo Lugano de futebol antigamente. Do Lugano. Sim, mas sim, essa é a principal. Ele veio pra liderança. Sim. E o Breno, tá onde? O Breno, ele tá se recuperando ainda da tendinite que teve no joelho. Ah, então é outro reforço pra zaga, ainda que esteja se recuperando. Eu acho que ele é titular nessa dupla de zaga com o Maicon, ainda que o Rodrigo Caio seja muito bom e seja novo. Mas a questão do Lugano, do Breno, é muito mais... Acho que também chega a ser psicológico. Porque um jogador que passou 3 anos na cadeia, acho que difícil ele voltar a jogar em alto nível em 2-3 meses. Mas eu gosto do Rodrigo Caio na zaga. Eu gosto da saída de bola do Rodrigo Caio. É, inclusive ele foi convocado para a Copa América, né, pelo Brasil. Aí, fechando aqui o lado do Tricolor no programa, é uma nova informação do Carlinhos também, que teve nova lesão. É, ele foi vetado. Tá vetado. E como já foi dito anteriormente, os ingressos todos esgotados. Todos esgotados. Quanto? 60 mil? É que assim, ingressos para as pessoas em geral... São 51 mil ingressos. É que tem camarote. É, tem... cativa, e tem os proprietários. Então vai dar o quê? Umas 56? Ó, depende. 57? Assim, a lotação máxima pro jogo é de 64 mil pessoas. Mas aí eu não sei se todos os proprietários de cativas e camarotes vão dar seus ingressos. Ou então deve dar umas 56. O certo é que vai ter casa cheia e festa nas arquibancadas do Morumbi, né? E agora vamos para a Zona Leste, Itaquera. Solta o hino do Coringão aí, Flavião. Salve o Corinthians! O Corinthians que estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Grêmio na Arena Itaquera às 4 horas. Tem a informação do Romero, que pode deixar o time. Ele é o artilheiro da temporada, mas não tem tendo uma sequência boa. Tite usa ele bastante nos jogos reserva. Desculpa, nos jogos onde poupa os jogadores. Teve até a oportunidade de fazer o gol da classificação, né? Que mereceria até uma etapa. Golzinho ali. Uma pena. Mas não deu. E você torceu pra que o Corinthians classificasse, Vinícius? A time paulista, mais um brasileiro, né? Mais um brasileiro, né? Importante a força do Brasil na competição. Sim. E aí, Matheus, o que você acha dessa perda do Romero? Ah, eu acho que o Corinthians perde muito, na minha opinião. O Romero merecia a titularidade. Não é à toa que, mesmo sendo reserva, ele é artilheiro da equipe. Então acho que alguém deveria sair pra ele entrar. Então, o André seria um... É que o Romero tá jogando bem pelos lados, então, né? Exatamente, o Romero... É porque centroavante mesmo, de referência, é só o André, só né? Só o André, né? Mas eu não sei, talvez no lugar do Luca, assim... De centroavante, o Tite tentou testar o Danilo, né? Mas não deu ano não passado. Ah, não. É que foi pedido do próprio Danilo, até que por estar no fim da carreira, ele pediu pro Tite pra que começasse a usar ele como centroavante e não mais como meia. E o Romero ano passado não fez uma boa temporada, né? Mas esse ano o Tite colocou ele pelos lados e ele jogou bem. Fez algumas partidas, né? Acho que até no início todos esperavam que ele fosse ressurgir das cinzas, mas eu acho ele um jogador muito inconstante. Eu não gosto do Romero. Acho que ano passado ele teve as chances dele. Não foi bem. Quando todo mundo foi embora lá, o Guerreiro, o Sheik, parecia que ele ia ter a chance dele, acabou não dando certo, veio o Wagner Love, aí depois usaram o Luciano, aí voltou o Wagner Love e o Romero sempre lá, e esse ano pareceu que ia também, aí fez os gols lá, é o artilheiro, só que tá na reserva, só entra de vez em quando. realmente, na temporada passada, ele teve a chance dele, mas ele não conseguiu aproveitar. Mas eu acho que ele evoluiu muito nessa temporada, quando ele entra, até ele tem mostrado na temporada isso. Passada, o time já estava encaixado, né? É. O Tite já tinha formado uma equipe ali titular para atuar nos jogos. E ano passado ele era utilizado como centroavante, né? Sim, tem ele isso jogava também. Pelos lados. Tem isso também. Esse ano ele começou a jogar pelos lados. Foi ele que fez o primeiro gol do... Um tabuzinho aqui. Ele que fez o primeiro gol do brasileiro do ano foi passado. Foi contra o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro. Jogando fora. Você lembra tem disso? Futebol. Ah, lembro, né? Tava escalada nesse jogo. É uma enciclopédia do futebol. Né? Tava trabalhando PVC, né? Nesse jogo. É uma enciclopédia do futebol. Presenciei um gol histórico, né? Que deu início pro hexacampeonato. Falando com brilho nos olhos novamente. Tá feliz. Mas por que você foi ao jogo? Não, eu estava trabalhando. Foi em Minas o jogo. Ah, sim. Ah, foi em Minas? Foi em Minas. E o Corinthians jogou com o time reserva aquele jogo. É, tava na Libertadores ainda na época. E depois, como é que aconteceu? Aí, a história todo mundo já sabe, né? É, só deixando minha opinião sobre o Romero, acho que assim, tem jogadores taticamente e tecnicamente superiores a ele no elenco, mas a questão dele é que ele demonstrou muita vontade nesse começo de temporada, coisa que o Tite preza bastante, mas realmente espaço no Corinthians, assim, acho que ele não... Um jogador que eu tecnicamente prefiro no lugar do Romero é o Marlone, recém-chegado do Sport. Mas também não achei que jogou... Não tá jogando bem. O Marlon não teve chance, não teve muita chance. O Marlone, logo quando ele chegou, eu não gostei muito dele. Aí ele, depois que voltou da lesão, achei que ele melhorou bastante. E talvez merecesse uma chance. Mas se o Romero faz aquele gol contra o Nacional, acho que nem seria cotado disso dele sair. Ah, jamais. Ah, não. Se ele faz aquele gol contra o Nacional... Mereceria uma estátua no estádio, como disse o Matheus. Ele ia mudar a história dele no Corinthians. Ah, porque sai um gol aos 46, outro aos 48, seria... Seria épico. Seria histórico. É, então, falando em outra perda, tem também o zagueiro Iago, né? Que o teste dele deu positivo e o zagueiro vai ficar 30 dias fora. É, eu... Gostaria dessa punição se o Balbuena estivesse à disposição para jogar, que eu acho que a zaga titular deveria ser Felipe Balbuena. Balbuena que vai para a seleção. É, exatamente, então não estará disponível porque vai para o Paraguai. Agora com o Felipe Wilson vai ser uma tristeza. Grande dupla. Mas o Wilson no Palmeiras não jogou mal. Não, jogou péssimo. Jogou bem no Palmeiras. Ele não foi não, mal. No tá Palmeiras, certo que foi a Série não, B, mas ele jogou bem. Ah, no Palmeiras ele não jogou mal, lembra, mas... O Topete foi ele bem atuou na Série quantas B partidas já pelo Corinthians desde que chegou? Ah, não sei foi agora o número exato, mas máximo. É por aí, umas quatro. E eu não gostei muito dele, não. Mas agora é rezar, né? O Felipe também, quando ele começou a ganhar titularidade, ele tava mal e foi melhorando. É que o Felipe ainda tinha um Gil, né? Pra dar um apoio. Ah, agora o Wilson tem o Felipe. Não é a mesma comparação, mas... Ah, mas eu sinto uma segurança no Felipe. Eu acho ele um bom zagueiro. Bom zagueiro, tá jogando bem. Eu acho ele bom zagueiro quando ele tem alguém bom do lado dele. É, exatamente. Mas esse ano ele começou bem e não tinha nenhum outro grande zagueiro ao lado dele. É, aí começou a vir os jogos difíceis e você viu no que deu. Não, mas contra o Nacional... Ele ainda não passou a segurança que o Gil passava no passado. Mas contra o Nacional, achei que ele foi bem, o Felipe. Não, mas no passado o time inteiro era um time muito mais sólido. Eu não achei que ele foi bem, não. Ele falhou no primeiro gol. Eu achei que ele foi bem. Mas eu acho que com Felipe e Balbuena seria uma grande dupla de zaga. Passa bastante confiança. A saída do Iago é um reforço? Para os outros times, sim. falando em reforço, grande Iago. Obrigado pelo gancho aí. Eu já sabia já Guilherme. O que viria pela frente. Já sabia, sim. Tem a chegada do Bruno Paulo e Camacho, que foram vice-campeões pelo Audax. E chegam aí pra reforçar o elenco corintiano pra temporada. Aí o que vocês acham? Você vem pra acrescentar? Eu acho que o Camacho jogou muito bem a final contra o Santos. Eu acho que ele vai dar certo no Corinthians, sim. O Bruno Paulo não pode dizer muito. Eu acho que dos dois, talvez o Camacho possa chegar pra jogar, né? Na vaga do Bruno Henrique. Grande Bruno Henrique. O Bruno Paulo pode ir pro banco de reservas. São dois jogadores que tiveram uma excelente atuação no Audax nesse campeonato, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei o que esperar deles no Corinthians. Exato, porque o padrão de jogo do Audax era completamente diferente do que é o do Corinthians, então acho que não dá pra saber. Eu acho que a base, que é o toque e a posse de bola, ainda tem. E a velocidade pra atacar, então. O padrão tático ainda tem. O que caiu foi a técnica, né? Não tem mais o jogador pra pegar a bola e chamar a responsabilidade, sim, igual tinha antes. Renato Augusto. Mas eu tô falando de relação entre Audax e Corinthians. O cara no Audax, ele foi treinado a tocar a bola e a sempre querer tocar rápido pra chegar no ataque. E agora no Corinthians tem isso também, só que não. é um pouco diferente porque tem mais pressão. Ah, mas eu perdão, eu acho que no Audax era muito mais sólido isso, essa filosofia estava muito mais estabilizada do que acontece no Corinthians, né? Até porque é um time totalmente inconstante que ainda está em formação. É, eu acredito que o Camacho vai ter chance pelo mau futebol do Bruno Henrique. Ah, mas eu não jogar. Sei. O Bruno Henrique, mesmo jogando mal, parece que o Tite não tira ele. É tinha o Williams. Queridinho? Hã? É o queridinho? É. Na mas temporada... é que o Williams também, Matheus. Ah, mas eu tava gostando da atuação do Williams bem mais do que o Bruno. E do Bruno o... Ah, são características diferentes. Sim, são diferentes, mas eu preferiria o Williams. Ele tá machucado, posição. Williams? Williams, acho que ainda tá. É que pra posição do Bruno Henrique, você tem que ter um cara pra proteger, o cão de guarda, né? Que no caso era o Ralf ano passado. É, exatamente, o Bruno Henrique, ele não, acho que ele não seria o ideal pra fazer esse papel de... De segurar. É que o Bruno Henrique, ele... Pra sair pro jogo, ele tem qualidade a mais que o Williams. Não sim, é muito, não, sim. Mas ele tem. Talvez seja por isso que o Tite opte pelo Bruno Henrique. Então, por uma mas melhor é o problema, saída de bola. Porque aí quando... o Bruno Henrique lá e quem fica pra segurar. Entendeu? Mas e quando o Marcial voltar do Cruzeiro? Você acha que ele joga? Eu acho que o Marcial não volta do Cruzeiro. Não também volta. É. Eu acho parece que, não. Que ele tá bem feliz por lá. É. Infelizmente, é uma grande perda do Corinthians. Da falando diretoria, em perdas, né? Que... Mais é. Uma. Corinthians que adora aproveitar os jogadores da base, né? Faz isso super bem. Super valoriza, é. Vende por valores altos. É. Só uma pergunta, se o Matheus me permitiu, o apresentador. Não. Pode falar. Então. É, vocês acham que dá pra cravar assim, o Corinthians pro decorrer desse campeonato brasileiro? Alguma não. Posição? Como campeão, como candidato ao título, você tá falando? Não. Aproveita a participação onde você acha do Corinthians. Que ele vai ficar? Eu acho que pode brigar por Libertadores. Eu acho que não dá pra falar, porque ano passado perdeu. Guerreiro, Sheik, o time inteiro, e foi campeão brasileiro logo depois, sendo que tinha gente da imprensa falando que eles iam cair, que não ia dar nada certo, e o Tite foi campeão brasileiro. É imprevisível como o Corinthians vai nesse campeonato brasileiro, mas eu acredito que não irá disputar título, mas talvez no máximo uma vaga na Libertadores. Eu acho que pode buscar uma vaga na Libertadores. O Corinthians não é um time muito forte, mas não tem times muito bons quem também no brasileiro. Quem briga por título? Quem briga por título? Atlético Mineiro e Atlético Mineiro. O resto? O Internacional voltou a jogar um bom futebol, eu acho. Sim, mas eu acho que não tem um elenco igual ao Atlético Mineiro. Tá tudo bem com você, Luiz? E o... Tudo bem. O Internacional, não é tão superior ao Corinthians. Né? Passou muito nervoso ontem na penalidades. Pois é. Acho que o Santa Cruz vem forte nesse campeonato aí, buscar o título. É, ou o Leicester brasileiro. É. Enfim, como a gente mencionou aqui, em relação à diretoria corintiana, que... valoriza seus atletas do terrão. Matheus Pereira, que era dado como uma das maiores promessas aí pro futuro, foi pra Itália e provavelmente vai assinar com a Juventus. Matheus ficou indignado. É, só pra ter uma noção de como o Corinthians perdeu esse jogador da base, só de Matheus já foram três. Teve o Matheuzinho, Matheus Cassini e agora o Matheus Pereira. Então... E Matheus Veloso? Ah, Matheus Veloso é o futuro. Esse goleiro aí futuro. Se esse for o futuro do Corinthians, mesmo Deus amar. Tem o Matheus Caldeira ali, né? Tem, é verdade. Matheus Vidotto. Matheus Vidotto. Pra ficar no gol ali. Que não falta é Matheus, né? É. O Corinthians desperdiça muitos jogadores da base. Eu acho que deveria aproveitar, porque tem uma excelente base. É o maior campeão da Copa São Paulo. Então, se aproveitasse mais os jogadores, talvez não precisasse gastar tanto dinheiro em contratações. É, e também teria um time muito bom. É, eu acho que a... Pode falar, Guilherme. É. Eu acho que essa é a grande diferença pro... Pode falar, Guilherme. Pode falar, Guilherme. Pode falar, Guilherme. Aí fala o Luiz. Aí não fala nenhum dos dois. Não, pode falar, desculpa. Então, o que eu acho é que a diretoria do Corinthians peca muito nesse aspecto da base. Eu acho que eles não... Eu não sei se é falta de planejamento, porque eles mal lançam o jogador, ou o jogador ainda tá na base, aí vem a primeira proposta, sei lá, de 3 milhões de euros lá para um time médio, que nem foi com o Marquinhos, que foi vendido por 5 milhões de euros, e depois, quando estava no time dele, ele foi vendido por 35 milhões de euros para o PSG. Então, acho que o que falta é um planejamento melhor da diretoria. Eu acho que eles querem ganhar dinheiro muito rápido e acabam fazendo besteira com o jogador da base. Ah, e você pega em comparação o Neymar, que estava estourando, voando no Brasil... Era o melhor, sem comparações. Ficou 2-3 anos aí no Santos pra adquirir experiência, que foi melhor pra ele e melhor pro clube também. O Malcom, que era o que parecia que ia não vingar, mas o Corinthians ia segurar um pouco ainda, soltou por um valor que não foi o poderia ter sido. E você vê que realmente falta isso para a diretoria corintiana. É, só para dar um exemplo aqui, comparado com o Santos, eles já receberam a proposta do Gabigol, 100 milhões de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, eles recusaram. É que talvez seja o problema financeiro que o Corinthians vem passando, né? Isso da base mas é antigo também, já. Sim, mas tô falando, às vezes o Corinthians quer fazer dinheiro agora para pagar o estágio que tá difícil de pagar. Então, é a falta de planejamento. Mas para mim isso prova que títulos de Copa São Paulo não valem de muita coisa, não. Visto que o Santos volta e meia revela bons jogadores e a única certeza do brasileiro é que o Santos vai lançar algum jogador da parte. É. Exatamente. Caramba, hein? Eu acho que título da Copa jogador, que né? comentário, um bom jogador. Eu acho que título da Copa São Paulo realmente não é parâmetro para se vai revelar ou não, mas indica que você tem bons jogadores. E só para finalizar esse assunto, o Corinthians lucrou mais com a venda do Marquinhos para o PSG do que a própria venda do Marquinhos para Roma. Só com a porcentagem de time 5% formador. 5% de time formador. Perfeita observação, hein, Matheus? Verdade. Agora vamos encerrar de Coringão, partir para o Verdão. Solta o hino do Palmeiras aí, Flavião. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. É, o Palmeiras que tava curtindo suas férias, né? Acabou, tempinho sem jogar. Aí agora tem compromisso no sábado contra o Atlético Paranaense, às 4 horas, no Allianz Parque. É, queria saber de vocês a expectativa não só pro jogo, mas pro Palmeiras no decorrer da competição. É, eu acho que pra esse primeiro jogo, com todo esse tempo de preparação, eu acho que eles vão vir bem montados, com um padrão bem já preparado nessas férias que eles tiveram. E eu acho que o Palmeiras no brasileiro vai no mínimo brigar por uma Libertadores. Eu acho que dá pra ir bem, o Cuca tá confiante com o time. E eu acredito que o Palmeiras consiga ir bem nesse campeonato brasileiro. É, uma das vantagens do Palmeiras, se tem vantagem, mas acho que pode ter sido essa vantagem, de ter sido eliminado do Paulista e da Libertadores, é o tempo que o Cuca teve pra acertar o time, né? Já havia melhorado com o Cuca, mas o Cuca ainda não tinha ter tido duas semanas livre para trabalhar. E agora, eliminado do Paulista e da Libertadores, o Cuca teve esse tempo para acertar o time. É, e o Palmeiras vai contar com o reforço do Mina, né? O zagueiro que já chegou para assinar. É, ele vai chegar para assinar, mas só vai poder atuar jogar em julho. Depois em julho, da Copa América, não é? Não, é em junho. É, depois em da junho. Copa América. Dia 20 de junho. É um bom zagueiro, eu acredito que vai ser titular. Na minha opinião, os dois times paulistas que chegam mais bem preparados para a disputa do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras e o Santos. Porque o São Paulo é uma incógnita, né? É que, Libertadores Eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Santos. Não um time, mas um elenco melhor. Sim, dentre os 11, eu acho que o time do Santos é o melhor. Sim, mas concordo. Um elenco... É, em relação ao elenco, eu acho que do Palmeiras é mais qualificado. Saiu a escalação hoje do treino? É, o Cuca treinou. Foi com o Praz, João Pedro, Vitor Hugo, Thiago Martins e Egídio na zaga. É, Matheus Salles e Jean de volantes. É, aí na frente era o Cleiton Xavier Armando, nas pontas Roger Guedes, Gabriel Jesus e o Lucas Barros. Então é um time muito forte. Saindo mudou bastante. Mesmo sem o Dudu. E no banco você tem Dudu, Alexandro, Arouca, Gabriel. Em relação a volantes, o Palmeiras é um time muito bem servido. O Moisés está voltando de lesão. Moisés está voltando de lesão, é mais uma boa opção. Então eu acho que é um time bem completo, assim, e é um time que pode ir longe no brasileiro. E o Cuca estava acertando o time, né? Então, a gente estava questionando aqui quem poderia brigar por título além do Atlético. Acho que o Palmeiras pode chegar forte. O Cuca tem organizado o time e o elenco do Palmeiras não é ruim, é muito bom. E acho que com certeza ficará na parte de cima da tabela, brigando pelo título. Teoricamente, o Palmeiras é um dos candidatos, sim, a ganhar o título desse Brasileirão. E essas duas semanas aí, acho que foram, por um lado, tristeza, devido às eliminações, mas podem servir de um lado muito bom pro futuro, né? Porque o Cuca, desde que chegou, teve os resultados ruins no começo, mas não deu tempo de fazer... Não deixar, é culpa dele. Deixar o time da cara dele. E agora essas duas semanas podem servir para, lá no Brasileirão, até mesmo na Copa do Brasil, dar diferença, né? Pra trabalhar. Sim. Até a questão do elenco, que ele falava em redução, que eram 38 jogadores, ele queria o ideal de 30, Acho que esse foi o tempo ideal para ele ver quem fica, quem sai. Aí no caso também tem o Leandro Almeida e o Regis, que eles não viajaram com o time e provavelmente vão sair do Verdão. Eu só queria entender por que o Regis não está sendo bem aproveitado, porque no Sport ele demonstrou ser um promissor meio campo. Olha, e no Palmeiras se mostrou ser chinelinho. Chinelinho. É isso, por isso que ele não tá no... Sentia pressão. Não era só o Marcelo que deixava ele no banco, né? O Cuca também... Mesma não... coisa o Eric. Nas Eric devidas proporções. Vem. É, mas o Eric teve mais oportunidades, né? Que o Regis. E... Naquelas, né? Ele jogou 4 jogos, eu acho. O Regis jogou 1. O Matheus então, falou... Não é parâmetro pra... Não, o Regis não jogou só um jogo. Jogou muito mais pouco. Jogos. Não, jogou muito pouco. Sim, mas ele jogou mais jogos e não entrou. Contra o Santos ele jogou e não jogou bem também. Não foi bem. Não foi bem. E o Matheus falou de meia do Regis indo embora. Então agora só fica só o Cleiton Xavier como meia e o Palmeiras... E o Moisés tá voltando. O Moisés voltando, mas não é aquele meia de ligação. Não. É empréstimo. É empréstimo? É empréstimo de um ano. E o Palmeiras deve tentar procurar um outro meia, né? Porque agora de meia mesmo, de camisa 10, só o Cleiton Xavier, né? Porque o Moisés volta, mas não é bem aquele meia de ligação. É, e se pensar do lado defensivo, o Palmeiras já tem bons zagueiros e contratou o Mina ainda. Então, a saída do Leandro Almeida é uma um pena. Reforço. É um reforço, vamos ser sinceros. Não. Porque ele é fraco. Fraco, fraquíssimo. Horrível. Tava só causando elenco, causando um número a mais no elenco. Era, né? Só um número a mais, um salário a mais pra pagar. E então, eu acho que a saída contratação dele... Contratação errada. Contratação bem errada, como muitas aqui o Alexandre Matos fez. É, eu acho que foi um tiro no escuro, né? Acho que foi apostar a pior. Em 30 jogadores e... Alguns vão dar certo, né? A maioria não. Eu acho que é isso que aconteceu. E falando em contratações erradas, Alexandre Matos, o Palmeiras pode aumentar o seu mandato presidencial, né? Paulo Nobre pode ficar por mais... Não, não. Sim, aumenta o... Fala. Não, pode concluir só. Desculpa. É que eu ia só corrigir, mas pode falar. Não, que o Palmeiras poderia aumentar o mandato presidencial do Paulo Nobre. Então, tá no estatuto... Menino eles querem informado. Aumentar para 3 anos o período. O período o estatuto de prevê essa... Porém, eles querem mudar. Eles vão fazer, vai ter uma votação desse novo estatuto. Que tenha... Não é só isso. De um presidente comandar o clube por 3 anos, conselheiro, diretor, ter ficha limpa no clube, não ter nada de corrupção, nada, enfim. Só que o Paulo Nobre, o Paulo Nobre não participa mais. Porque o Paulo Nobre foi reeleito agora. Então o Paulo Nobre não vai. Seria não, só não pra se candid... próxima gestão. O Paulo Nobre não se candidata na eleição então, que é esse ano no Palmeiras. Ah, só pro próximo que vai entrar. É, entendeu? Sim. É algo um pouco diferente do que o nosso querido Juvenal Juvens fez no São Paulo, que mudou o estatuto e ficou lá mais um tempo a mais do que deveria. É pra próxima eleição, que é em novembro desse ano. Mas eu acho bom 3 anos. Eu acho melhor do que 2 anos. Eu acho que dá pra fazer um ano a mais, é bastante coisa pra você arrumar um time. Desculpa, viu, Matheus? Não, imagina. Um errinho aqui da produção, mas tudo tranquilo. Bom, agora vamos descer para a Baixada Santista. Toca o hino do Santos aí, Flavião. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos que entra em campo amanhã pela Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Galvez às 7:30 e provavelmente não tem mais o que se poupar, talvez o Campeonato Brasileiro, mas com certeza tem a posição de ser favorito no jogo. O que vocês acham? A informação que eu tenho é de que o Santos vai mandar o time reserva. Caramba. Até porque a viagem é longa, né, até o Acre. Então, a informação que eu tenho é que o Santos vai poupar seus melhores jogadores para a disputa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que pessoa informada. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, se prioriza o Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando no Acre. Contra um time desconhecido. Eu acho que tem que dar chance para os meninos mais jovens, como eles já fazem isso. Eu acho que o Santos tem tudo para ganhar, não vai ter dificuldade, não. O Santos faz o certo em poupar os jogadores. Só não pode fazer igual ano passado, que priorizou campeonato perdeu. Não, mas eles priorizaram o campeonato incerto pelo que já estava certo. É, exatamente. Tem que tomar muito cuidado nessa de com time reserva em certos jogos. Mas não deve ter problemas para ganhar do Galvez, um time do Acre bem mais fraco que o Santos. É, o problema é que o que vai pesar um pouco no Campeonato Brasileiro é que o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira e o Gabigol foram convocados, né? Então, vão desfalcar, vocês sabem por quantos jogos? Acho que são 9, bastante, né? É muito jogo. O Gabigol jogo. Pode ser até 18 jogos o Gabigol. É, porque ele vai disputar nas Olimpíadas. 18 jogos? É, ele vai disputar. É meio campeonato. Meio campeonato. É meio turno. Campeonato. É um turno. Isso se não se machucar, se não for suspenso. Sim. Ou a venda, né? Porque o Ricardo Oliveira é bastante cogitado pra ir pra China. China E o Gabriel Gabigol pra Europa. Pra Europa. Lucas Lima também. E o Lucas Lima, inclusive, o Modesto, ele tá cogitando um aumento pra manter o... Renovar o contrato? Pra renovar o contrato com o Lucas Lima. É, eu acho que se quiser manter o jogador, tem que renovar agora, porque bola ele tem e são as três da Europa. É complicado, porque o Santos não vive uma situação financeira também muito boa, né? É, a gente já então falou... Então não pode cometer loucura pra manter o jogador, né? É, a gente fala aqui no programa... Igual que... houve com o Neymar, né? Com o Neymar, aquilo foi um absurdo. Exato. Então tem que tomar cuidado. É, mas... E falando da Copa do Brasil, o Dorival fez isso na primeira fase, né? Colocou o time reserva pra jogar a Copa do Brasil, então deve ser igual. Sim. É, por enquanto amanhã o único desfalque é o Joel, o atacante. É, tá com cachumba, né? É, cachumba. O Lucas Lima não deve jogar, né? Porque ele tá machucado, deve estar... Mas ele vai estar preparado pra Copa América, eu acho que ele vai ajudar o Brasil aí, né? Nesse torneio que eles estão tentando ser campeões. Agora, se os três forem embora, vai complicar pro Santos. É lógico que vai, como eu disse antes, vai surgir um menino da base lá que pode colocar o Santos lá em cima de novo. Surge alguém do nada. É, sempre surge alguém do nada. E eu acho que amanhã tá tranquilo, tá favorável, como eu já diria... cantor. Bilal, que é Santista, Santista. Por isso que eu falei. Se estiver nos ouvindo, né, um abraço. Abraço a Bilal. Mas eu acho que ele tá ouvindo. É o que a gente tava falando, eu e o Luiz, aqui, que o Santos tem um melhor time dos quatro paulistas, mas o elenco não é bom. Não é, pra mim bom, o Palmeiras tem mais opções. Mas é bom pra testar amanhã, contra o Galvez, que eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que é um bom teste. Sim. Até porque se o Santos empatar ou vier a perder... Eles perderam o primeiro jogo pro Santos do Amapá de 1-0. É que esse é o grande problema do Santos no Brasileiro, né? A falta do elenco. O Santos vai no Paulista bem nos últimos anos e no Brasileiro não faz um Brasileiro bom. É, exatamente. Nos últimos anos o Santos sempre começou no mais forte, entre o provavelmente o mais forte dos paulistas, aí... Acaba o Paulista, acaba o ano do Santos e não mantém o rendimento. Sempre se cria uma grande expectativa, né? Pro campeonato do Santos... Mas nesses últimos campeonatos sempre teve convocações, perda do Neymar, do Ganso, então teve alguns empecilhos ali que atrapalharam, eu acho, que no elenco santista. Posso fazer uma pergunta, Matheus? Liberado? Com certeza, já perguntou uma, fala a segunda aí. Vocês acham que o Santos briga por Libertadores e título no Brasil? Se manter o elenco, pra mim, briga pelos dois. Eu acho que vai ficar mais pro meio da tabela. Como sempre, no meio da tabela ali. Pra mim, briga na Copa do Brasil, no Brasileirão não. É, talvez na Copa do Brasil possa brigar pra ganhar o título e classificar pra Libertadores, mas no Brasileiro, acho que não vai brigar não. É, tá como a gente vem falando aqui da falta de elenco pro Brasileirão, Thiago Maia é outro que tá mirando as Olimpíadas, né? Então, de repente, é mais um... É um grande jogador, tá jogando muito bem. Tem o Zeca também que tá sendo cogitado, né? Totais condições de ir para as Olimpíadas jogar pelo Brasil. Aí é o preço do time jovem, né? Se esses jogadores saem, o Santos fica um time fraco. Se sai Zeca... É um time comum, né, na verdade. Fica fraco. Perde os seus melhores jogadores. Porque primeiro perde 3 pra Copa América, depois 3 pras Olimpíadas. Já era. Acabou o time. É, bom, já falamos muito dos clubes paulistas, os quatro. Agora vamos para um rápido intervalo. Vai tomar sua água e volte aqui que vamos estar de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie... sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta com o Arquibancada Mackenzie. Aqui quem fala é Matheus Pinheiro, seu programa favorito dos esportes. E agora vamos falar sobre o Cruzeiro, que entra em campo pela Copa do Brasil às 9h45 contra o Londrina. O Cruzeiro que tentou contato com o Ricardo Gomes, mas o técnico optou por continuar no Botafogo. Agora vamos, como já falamos bastante do Brasil, Flavião, solta o hino aí do avião, que a gente vai para a Europa. Começando pelo Bayern de Munique, que hoje anunciou dois novos jogadores, abriu os cofres, soltou em torno de 320 milhões de reais, uma grana pesada, mas contratou o português Renato Sanches, que é uma estrela, 18 anos, promessa para o futuro. E o alemão já conhecido, zagueiro do Borussia Dortmund, o Ramos. Queria saber o que vocês acham das contratações, se vão chegar para ser titular, para ajudar bastante o... Mais um Judas, né? Mais um Judas. Mais um Judas, né? O terceiro. Royce, Götze e Hummels. Royce não. Que Royce? Lewandowski. O primeiro foi o Götze. o Lewandowski e o Hummels, só, né? Sobrou o Royce. Só sobrou o Royce. Só sobrou por o Royce. Enquanto, e né? Só um detalhe aqui, uma curiosidade, que o Hummels tinha criticado o Götze quando ele foi pro Bayern. E agora ele faz a mesma coisa. É o Judas. Mas é complicado. O que o dinheiro não faz, né? É. Dinheiro, quando o dinheiro não é só o dinheiro. Cai na mesa. É o dinheiro também, e o planejamento. É o planejamento. O jogador pensa no plano de carreira dele de disputar títulos. O Bayern tá sempre disputando, chegando na semifinal de Champions. Tudo bem, não ganhou, mas tá sempre disputando, sempre sendo campeão. O principal então, é o planejamento. O cara pensa nisso também. É um bom reforço, né? Excelente reforço. Pra mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Eu acho que joga ele e Boateng. É, o Boateng também, que é um ótimo zagueiro. Joga os dois. Eu quero ver alguém passar por essa zaga aí. Boateng, Hummels, Lan, o Messi, o Royce passa. Lan, Alaba e no gol o Neuer, né? É difícil de muito passar. Muito paredão alemão. Uma curiosidade, paredão, né? Alemão. O Hummels vai fazer a sua última partida justamente contra o seu futuro clube, né? Coisas assim, do futebol, assim, né? Assim como aconteceu com o Götze. Foi. A mesma na coisa. Final da Champions League vai acontecer agora. Não quero lembrar, mas queimaram a camisa do Götze quando ele foi pra lá, né? Será que vão fazer o mesmo com o Hummels? E o Götze não fez muito sucesso no Bayern de Munique, né? Inclusive, o Guardiola ficou no... Inclusive, o presidente abriu as portas para um possível retorno aí do Götze. É, tem que ver agora se a torcida vai aceitar, né? Eu aceitaria. Eu aceitaria. É um grande reforço e o Royce não pode ficar. Vocês aceitariam o Götze no time de vocês? Fácil. Opa. No Magic J, que é meu time. Magic, até na seleção brasileira, aceitaria. Acho que Magic J, ele seria banco, talvez. Seria ele daria água pros jogadores. Agora seria... é meu auxiliar ali. Mas o Bayern tá confirmando sua liderança na Alemanha, né? Sempre... Não aguenta mais ver o Bayern de Munique. É, não dá mais. A questão é que o Bayern, ele não só domina o futebol, como domina o mercado. Domina tudo na Alemanha. Realmente o Götze se destacou, foi, o Ramos demorou bastante, o único caso mesmo é o Reus, porque de resto todo mundo que se destaca lá, o Bayern tem dinheiro, vai e compra, né? É uma pena pra Alemanha, porque fica, o campeonato fica monopolizado, fica um negócio sempre Bayern com 87% de aproveitamento no campeonato, é um negócio que infelizmente é um dos únicos países da Europa que acontece. Na minha opinião é a diferença mais discrepante, né, em relação aos outros campeonatos. Porque no espanhol a gente tem o reino de Barcelona, Real Madrid e Atlético. Mas o Atlético foi nos últimos anos, né? É, o Atlético porque... chegou Ah, mas sempre tem um time. Tinha o Villarreal, Valência, Sevilla. Mas era aquele time que corria quantas vezes fora. Foram campeões? Sim, mas sempre tem um time que pelo menos tenta atrapalhar. Dá uma entendeu? Cutucada ali, né? Agora na Alemanha você tá lá, o Bayern. O Borussia chegou a incomodar um pouco, né? Não foi. Mas é aquilo, uma pequena pedrinha no sapato do Bayern. Teve um campeonato excelente, mas mesmo assim o Bayern liderou muito fácil. É, isso que o campeonato alemão, tirando o Bayern, acho que ele é, na minha opinião, o mais disputado da Europa, porque os clubes são no mesmo nível, assim, tirando o Bayern. É, disputa no segundo lugar, né? Eu não concordo, não. Acho o campeonato inglês mais disputado, porque o time fraco, considerado fraco, vai lá e ganha do time forte jogando fora de casa, num chute de fora da área também, lá, o cara acerta o ângulo. Então, acho que o mais disputado do mundo é o inglês. O alemão, acho que fica muito discrepante aí. Borussia, Bayern, um pouquinho mais pra trás, Wolfsburg, Werder Bremen, agora o resto. Na minha opinião, o mais disputado é o brasileiro. É isso que eu ia falar. É o brasileiro, o mais disputado Europa, do mundo. Né? Não, tô falando da Europa. É que você falou do mundo. Ah, desculpa. Mas a gente. A prova que o inglês talvez seja o mais disputado da Europa é que o Leicester foi campeão agora nessa temporada. Com um time considerado fraquíssimo, era tipo, a chance era de 5 mil em uma, acho. E ganhou. Aí, falando deles, né? Claudio Ranieri soltou que não queria a contratação de nenhuma estrela, talvez pra manter o espírito do grupo. Às vezes vem um jogador com um pouquinho mais de fama, de status, aí atrapalha, já se acha que tá em um nível maior em relação aos demais. Então, o que, que vocês acham? Que isso é favorável ou é o quê? É que eu acho que tem um problema, né? Porque o Leicester deve ir embora os principais jogadores, o Vardy, o Mahrez. Então o Leicester não vai ficar com grandes jogadores. Eu acho que se... Desculpa interromper, Vinícius. Fala, acho que se o Leicester se quiser se manter no topo e até disputar talvez uma vaga para a segunda fase da Champions, eu acho que tem que contratar. A King Power tem dinheiro para isso. E não vai conseguir se manter no topo com os jogadores do elenco atual ou do mesmo nível. Contratações grandes devem ser feitas. Eu acho que tem que contratar alguns, não muitos. Mas sim, alguns. Porque se você começa a contratar muito cara bom, você acaba... acho que acaba destruindo um pouco o que você ganhou esse ano lá, que foi o que todo mundo via, que foi a união do time, o Vardy fazendo gol, o Mahrez jogando muita bola. Eu acho que essa união que eles tiveram nessa temporada, eu acho que se vier, sei lá, 5, 6 caras que sejam mais famosos, eu acho que pode quebrar um pouco isso. Concordo com o Guilherme, eu acho que essa ascensão do Leicester a um dia vir se tornar um grande clube, eu acho que tem que acontecer gradativamente. Eu acho que não é de uma hora para outra que só por conta do dinheiro que o Leicester vai se tornar um clube de expressão no cenário mundial. Mas é que o Leicester vai ter que se recompor, né? Se for embora o Vardy, o Mahrez, que são os dois mais cotados para ir embora, precisa vir bons jogadores. Eu acho que o Leicester fez algo maravilhoso com essa vitória do inglês, mas o dono deles é um bilionário. Eles conseguiram essa vitória, eu acho que eles não vão conseguir mais algo do tipo sem um alto investimento no clube. Se eles quiserem chegar para ficar no topo do inglês, eles devem investir. E acho que se eles investirem, eles conseguem se manter por cima. Eu e o Vinícius, a gente até comentou, e a gente chegou à conclusão de que foi o maior feito da história do futebol. Eu ia perguntar agora, se vocês foi acham que é o maior feito da história do futebol. Acho que recente, sem dúvidas. Eu não vejo outro feito. Foi um excelente feito. Porque também tem o Nottingham Forest, foi bicampeão da Champions League. É que tem um negócio que o Leicester foi campeão dos pontos corridos, né? O Leicester ficou 9 meses na liderança de um ponto corrido. Champions League ainda é mata-mata. É claro que é feito enorme, mas eu acho que não se compara por ser um campeonato de pontos corridos. Não desmerecendo o título dele, jamais. Só que o inglês... Esse ano não tava com aquela força que costuma ter. Mas é que campeonato de pontos corridos exige uma regularidade imensa. Sim, não, o time excelente, se manteve o ritmo todo, mas o Chelsea veio muito abaixo, ou até então o campeão do campeonato veio muito abaixo. Manchester United também não tá se encaixando depois da saída do... Do Ferguson. Depois da saída do Ferguson, não encontra, veio o Moyes e não se encontra. O Arsenal também não... O Arsenal é aquele time que é o Vasco da Inglaterra, tá sempre... Chega ali e fica no vice. O Liverpool também, que é mais tradicional lá do Manchester, faz tempo que não... Mas eu acho que o Liverpool, com a chegada do Klopp, eu acho que a longo prazo tem tudo aí pra tornar o auge. O Liverpool foram duas finais esse ano. Sim, o Liverpool acho que já teve a fase dele de ficar um pouco abaixo, acho que agora eles estão voltando com tudo. E a disputa, acho que no próximo ano, deve ficar entre Liverpool e Manchester City. É que, além do Leicester, o Tottenham também fez um campeonato muito bom, né? Sim. É que o Leicester foi sensacional. É que mas o Tottenham o fez Leicester um campeonato teve... muito bom também e surpreendeu. Não é um time do nível do Manchester United, não é? Eu acho que os dois tiveram aquela sorte ali pra brigar. O Leicester foi o time que teve menos gente no departamento médico. Isso aí, você manteve os principais jogadores durante o ano inteiro. De vez em quando o cara era expulso, mas aí você entrava com outro que correspondia à altura. E o Tottenham também mostrou que pode brigar por alguma coisa nos próximos anos. Foi bem esse ano. Tem um time bem montado, bem preparado. Ficou em segundo lugar e eu acho que esses times menores vão começar a irritar os times maiores. Os times menores, eles incomodavam só para tirar uns pontinhos dos grandes, mas agora talvez eles possam chegar para brigar realmente por alguma coisa. E nisso que o Guilherme falou sobre sair um jogador e entrar outra altura, o exemplo perfeito é o Vardy, que ficou 2 jogos suspensos, entrou o Lloa e continuou fazendo gol. E então o Leicester conseguiu segurar o ritmo, mesmo sem um jogador ou outro. Agora voltando pro Brasil, vamos falar sobre os palpites para esses jogos decisivos e não tão decisivos da semana, né? Começando pelo São Paulo amanhã, que com certeza é o jogo mais evidente, todo mundo vai estar querendo assistir. Qual que é a sua opinião, Luiz? Olha, eu vou ser um tanto quanto ousado aqui. E não vou ser parcial. É um placar no qual acredito. 3-0 São Paulo. Nossa. Tá certo. Nem vem na quinta-feira, então. Tá aí, mas você vai torcer que aconteça esse placar ou não? Essa é a minha dúvida. A dúvida da bancada aqui. Não, na verdade é mais uma intuição mesmo. Vou torcer para que haja um belo espetáculo e as duas equipes possam... Um tá belo certo. Espetáculo de uma equipe. Um belo espetáculo pelo São Paulo, né? E você, Matheusão, qual que é o seu palpite? Eu acho que o São Paulo vence, mas o Atlético vai conseguir aquele golzinho, vai ser 2-1 pro São Paulo. Certo, você, Gui? É o placar mais comum falado aí nos bolões, 2-1 pro São Paulo. Eu vou em 2-2, São Paulo Atlético Mineiro. Ixi, emoção então, hein? Bom, fico com 2-0 para o São Paulo. É, e amanhã também tem o Santos, como já falamos, contra o Galvez. É, meu palpite é de vitória santista, apesar do time reserva, 2-0. É, e você, Luiz? Não, só uma observação, lembrando que se o Santos vencer por 2-0, como você já disse, mata o jogo, mata né? o jogo da volta. Excelente informação. Eu acho que... Não, é só para lembrar nosso ouvinte, não, talvez, não saiba. Não sabe. É, eu acho também que vai ser 2-0, como o Matheus disse. Eu acho que o Galvez vai fazer uma viagenzinha aí, vai conseguir fazer 1-0 no Santos, mas depois o Santos vai virar, vai ser 2-1. E aí aqui o Santos mata. Eu acho que o Santos tem o melhor time, vai jogar fora de casa, mas tem o melhor time, então vai ser 1-0 pro Galvez. Eu concordo que o Santos tem o melhor time e que vai vencer o jogo. 2-0 Santos e não vai levar o jogo pra Santos, pra Vila Belmiro. Ah, e o Verdão, né, que vai abrir o Campeonato Brasileiro, bem forte aí. Tem pra... Londrina, né? Ah, Cruzeiro, Londrina. É, Londrina e tem mais um palpite também, né? O Magic J. Magic J e Achei o Pai. Achei o Pai. Contextualize. Quanto que é esse jogo? Pra quem não sabe, tá tendo um campeonato aqui a no Mackenzie. Quase toda a bancada de hoje aqui, composta do time. Dos cursos de jornalismo e publicidade. E o time do terceiro semestre de jornalismo está na semifinal. E três dos cinco que estão aqui na bancada são desse time. É, então vamos lá rapidinho. Torcida pelo Magic J, mas... É, em relação ao Palmeiras, quanto que é o placar contra o Atlético Paranaense? No Allianz Parque, vai Allianz ser o Parque. Jogo. 2-0 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Tô com você, Vini, 1-0 Palmeiras. Aí no domingo o jogo vai para Itaquera, outro lado da cidade, Corinthians e Grêmio. Eu acho, eu prevejo ali uma vitória gremista, 2-1 pro Grêmio. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que o Grêmio vai abrir 1-0, mas o Corinthians vai virar e vai ganhar de 2-1. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, acho que vai ser 2-2. Eu acho que também vai ser um grande jogo, mas o Corinthians vence. 1-0 o Corinthians também. É, eu fico com o Matheus, 2-1 de virada. É, e por hoje é só, acabamos. Despedindo de mais um Arquibancada Mackenzie. Amanhã tem programa recheado de informações do Tricolor Paulista, que tem jogo decisivo pela Libertadores. Luiz, obrigado pela participação. Até uma próxima. Uma boa noite ouvinte, boa noite bancada. E boa noite. E boa noite. Ao Matheusão. Passa a bola. Matheus, boa noite, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. E obrigado pela minha estreia aqui no Arquibancada Max. Estreando com muito primeiro claro. Programa Debutando, completo. Que seja a primeira de muitas. A primeira de muitas, sem dúvida. Grande estreia. Guilhermão, centroavante, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Flavião. Até a próxima. Fala lá, Vini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E boa noite também. Fala igual boa noite, ouvinte. Queria agradecer a todos vocês, querido ouvinte, Flavião. Querido abraço e até a próxima. Tchau, tchau.